5:43, hora da informação local aqui na rádio, que toca notícia, temperatura de 38 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago você as notícias desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2014, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Trânsito tranquilo na ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. O trânsito esteve assim durante boa parte da tarde, o final da manhã e a tarde também, como poucos veículos fazendo a travessia na ponte da Amizade, o que deixa bastante tranquila a travessia pelas duas aduanas, que no momento está com travessia, com trânsito fluindo rápido, tanto na travessia da aduana do Paraguai, quanto na travessia da aduana brasileira. O acesso à ponte da Amizade, através da BR-277, também está com movimento tranquilo. Perímetro urbano da BR-277 em Foz do Iguaçu, bastante movimentado, mas trânsito fluindo bem no momento. Registro de grande movimentação no trevo de acesso para a região norte da cidade, nas proximidades do CTG Charrua, mas trânsito flui bem neste momento. A marginal da BR-277 em frente ao CTG Charrua, bastante movimentada, mas os veículos estão conseguindo fazer a travessia de maneira rápida, com pequena lentidão apenas no acesso à BR-277. O trânsito na BR-277, no trevo de acesso à área central da cidade através da Avenida Costa e Silva, bastante movimentado agora, mas o trânsito flui bem também neste momento. Avenida Costa e Silva, bastante movimentada nos dois sentidos, movimentação maior agora em direção ao centro da cidade, movimentação já começa na rotatória da Avenida Jules Rimet. Está bastante movimentada e com trânsito lento neste local. A Avenida JK também bastante movimentada nos dois sentidos, movimentação maior no sentido centro da cidade, a partir do cruzamento com a Avenida República Argentina, que já está com bastante lentidão. Movimentação também grande ao longo da Avenida Paraná, com lentidão em todos os semáforos ao longo da via. Esse trânsito, a tendência é que ele fique mais lento ainda, o movimento maior após as 18 horas. Movimento grande no viaduto também da Avenida JK, em direção à região norte da cidade, com lentidão também em todos os semáforos ao longo da via. Boletim de trânsito nas ondas da Rádio que Toca Notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470, mensagens no Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. A região do Morumbi ganhou nesta segunda-feira, na manhã desta segunda-feira, uma nova unidade de saúde no bairro Morumbi 2. Quem acompanhou a inauguração e nos traz as informações é a repórter Thaís Montenegro. Foi inaugurada nesta segunda-feira a Unidade de Saúde Básica do Morumbi 2, em Foz do Iguaçu. A equipe que trabalhava na antiga unidade do Morumbi 1 passa agora a atuar na nova unidade, que contará com clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, odontólogos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos e assistente social. Segundo o gerente do posto, Sebastião Pereira, são 3 equipes do Programa de Saúde da Família que trabalharão no bairro. Charles Bortolo, secretário de Saúde de Foz do Iguaçu, comentou o serviço prestados na unidade. Tudo aquilo que é realizado em uma unidade de saúde, que estava sendo realizado na unidade de saúde de Morumbi 1, passa a ser atendido aqui. A parte de medicina, a parte de epidemiologia, de cirurgião dentista, hiperdia, todos os programas relacionados à saúde da população e de prevenção vão ser realizados aqui. Programas de atenção básica serão realizados na unidade, tais como acompanhamento pré-natal, coleta de preventivo, vacinação, além de grupos como os para hipertensos, tabagismo, entre outros. O prefeito de Foz do Iguaçu comentou os desafios nas unidades de saúde do município. Nós estamos tentando alocar, fazer uma otimização dos profissionais. Aqui serão 40 profissionais da área de saúde, é uma equipe multidisciplinar. E também garantindo um atendimento de 12 horas, serão das 7 horas da manhã até as 19 horas, ou seja, 12 horas de atendimento, procurando assim atender um número previsto de 6 mil usuários da saúde em todo o entorno. Então a localização geográfica aqui também facilita a ampliação dessa unidade de saúde, dos atendimentos, porque ela está geograficamente localizada no centro de vários bairros do entorno, o que facilitará o deslocamento atendimento dos usuários. Ele também falou sobre o futuro da estrutura da unidade existente no Morumbi 1. Onde funcionava essa unidade de saúde, nós vamos reformar e colocar um centro de especialidade médica para atender toda a ampla região do Morumbi. Roberto Kernizan Burgos é médico cubano que irá atuar na nova unidade do Morumbi 2. Ele veio para Foz do Iguaçu através do programa Mais Médicos do Governo Federal e comenta a atual estrutura do posto do Morumbi 2, como também o trabalho no novo local. A início de trabalhar em ponto pronto atendimento de Morumbi 1, porque o posto este não se havia inaugurado todavía. E agora estamos acá, estamos contentos, estamos felizes. Vinimos a trabalhar aqui com muito amor, com muita vocação. A população está sentindo agrado por nós acá e estamos contentos, queremos seguir trabalhando para melhorar as situações de saúde acá de Foz e de Brasil. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 5 horas e 48 minutos. Foram reiniciadas nesta segunda-feira as aulas nas redes públicas de ensino em Foz do Iguaçu, municipal e estadual. Fazem parte da rede municipal as creches e as escolas que oferecem do primeiro ao quinto ano. Já a rede estadual é responsável pelos ensinos fundamental e médio. Em entrevista ao programa CBN Foz, hoje pela manhã, a secretária municipal de Educação, Shirley de Carvalho, avaliou como tranquila a volta às aulas. Todos os alunos estão com professores. As escolas hoje prepararam um dia diferenciado, um dia prazeroso, para dar um retorno alegre para as crianças. Também abrimos uma licitação de um contrato emergencial para a merendeira e para a licitação desses profissionais que ficam prontos. Então, todas as escolas estão recebendo merendeira para que o serviço seja completo. Existe alguma escola que por obras ainda não vai começar a aula? Tem alguma escola que não começa por causa de melhorias que estão sendo feitas ainda? Não, porque a quadra não vai ter abrir no início das aulas lá na escola no Cabo de Souza. Na Jopinete, nós isolamos a área de acordo com a vontade dos professores de permanecer no mesmo local. Então, foi feito tudo para começar nesse início de ano. Todas as unidades escolares. Palavras de Schiller de Carvalho, secretária municipal da Educação, em entrevista hoje pela manhã com a repórter Thaís Montenegro. Na rede estadual de ensino, pais e alunos do Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade queixaram-se de vidros quebrados e banheiros interditados no primeiro dia de aula. O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Flávio Arns, prometeu providências. Esta escola de Foz do Iguaçu é a absoluta exceção naquilo que acontece no Paraná. As escolas são boas, são acolhedoras, são competentes. A gente vai verificar hoje mesmo o que aconteceu aí. Porque eu diria que é uma total falta de responsabilidade do diretor ter permitido que os banheiros estivessem desta forma, ou que os vidros estivessem desta forma. Hoje à tarde nós estamos verificando qual foi o grau de responsabilidade da direção dessa escola, porque ele tem várias alternativas no decorrer de todo o ano, como eu mencionei agora há pouco. R$15 mil para reforma de banheiro, troca de vidro, pintura, todas as escolas estão fazendo isto e outras verbas que podem ser utilizadas. Em entrevista ao Paraná TV, na hora do almoço, o diretor do Colégio Carlos Drummond de Andrade, Humberto de Oliveira, disse ter estranhado as declarações do vice-governador. Eu fico surpreso pela manifestação do secretário de Educação em dizer que a escola dispõe de recursos para isso. Na verdade, nós não dispomos. Fomos, a princípio, contemplados com uma verba de R$150 mil para ser aplicada no ano passado e isso não ocorreu. A nossa escola saiu sem a nossa solicitação da contemplação desse recurso para receber um recurso maior. Porém, até agora, nós não temos notícia desse outro recurso. O próprio secretário Flávio Ardi esteve aqui na nossa escola, visitou todas as dependências. Eu, pessoalmente, levei-o até os banheiros, mostrei para ele, entregamos a ele uma solicitação pedindo urgência no reparo desses banheiros para garantir a dignidade dos nossos alunos. Ele, a princípio, me deu a impressão que se sensibilizou com a situação, né? Mas, infelizmente, até agora, nada foi feito. Apesar dos problemas, as aulas no Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade continuam. A Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou nesta segunda-feira um grande mutirão para a pavimentação asfáltica da cidade. O prefeito Reni Pereira e o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior, assinaram uma ordem de serviço para que o município obtenha recursos para a execução da obra. As regiões da cidade foram divididas em 3 lotes. No primeiro deles, o trabalho acontece em 38 ruas de 15 bairros da cidade. De acordo com o prefeito, locais onde há prestação de serviço público terão prioridade. Foram praticamente todas as regiões da cidade contempladas, algumas indicações que vieram da Câmara, que coincidiram com a análise técnica da equipe da prefeitura também, que nós damos prioridade nessa primeira leva àquelas ruas que tinham equipamentos públicos, escolas, postos de saúde, creche e ruas de ligação entre algumas ruas já pavimentadas com lama asfáltica. Então, serão 97 ruas em todas as regiões do município. São bairros aí que estão há 10, 20 anos esperando isso. E alguns bairros, como por exemplo a Vila Miranda, que jamais esperava receber e ser contemplado com esse tipo de melhoria. O recape asfáltico terá uma camada de base quente e o asfalto por cima, material que deve dar mais durabilidade para as vias. O projeto também prevê a implantação do asfalto em ruas onde hoje é apenas calçamento. Para a execução do projeto, o governo do estado aportou ao município 12 milhões de reais. 10 milhões serão pagos em 9 anos pela administração municipal e os outros 2 milhões serão a fundo perdido, como conta o secretário Ratinho Júnior. Acabou a parte burocrática de toda dessa parceria entre o governo do estado, entre a prefeitura, e agora vem a parte da prática, que é as obras em andamento, a homologação da licitação dos maquinários. Né? Nós temos uma preocupação muito grande do governo do estado, do governador Beto Richa, de modernizar o parque de máquinas das prefeituras. Isso tem sido feito em todo o estado do Paraná, são 200 milhões de reais que nós estamos licitando já no estado do Paraná em parceria com as prefeituras. Foz do Iguaçu fez uma licitação de 2 milhões de reais, que entra motoniveladora, escavadeira hidráulica e outros equipamentos, que é para justamente fazer com que essas máquinas, que muitas vezes são da década de 70, 80, máquinas antigas, que acabam ficando muito mais tempo na oficina do que trabalhando, a gente possa eliminar e trazer máquinas mais modernas para atender a população. O marco inicial do projeto foi a Vila Militar, que estava com as vias em situação precária e terá 6 ruas revitalizadas. E o repórter Maurício Freire foi quem acompanhou e trouxe todas as informações para o bloco local. Agora, 5 horas e 55 minutos. CBN e o plantão da Rota Policial. E vamos agora às informações do setor de segurança pública aqui na fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Para a área de segurança pública, temos o destaque da ação da Polícia Civil. Uma residência foi invadida na manhã de hoje e em pouco tempo, depois que os bandidos fugiram da casa levando um automóvel, a Polícia Civil recuperou o veículo abandonado pelos criminosos em uma chácara na região. Segundo informações, já é possível se prever a identificação dos criminosos a partir das declarações das vítimas. Essas outras situações da área de segurança pública se confere amanhã a partir das 6 da manhã, aqui, na CBN, a Rádio Pública Notícia. Para a CBN Foz, o repórter Valdecir Marcos. Valdecir Marcos, aqui nas ondas da CBN. Fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 37 graus, previsão para amanhã em Foz e região fronteiriça de sol entre nuvens, possibilidade de pancadas e chuvas e temperaturas entre 22 e 34 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz com Guilherme Wojciechowski. We'll be right back.